pode mostrar que meu homem escolheu. Você é toda caída, toda falida, sem dinheiro. Não paga um motel, agora fica dando no banheiro. Sua rata de banheiro, vou te matar. Lá vem ela de novo, cheia de um metoma na esquina, com dinheiro enfiando na China, com sua boca de chupa ovo. Aquela kinga que come o meu homem, mas ela vai ver só. Caída, uma bobina leiteira que dá a noite inteira e o dia também. Ela acha que é bonita, mas se ela se agarra ao meu macho, eu acabo com sua periquita. Eu vou te detonar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Calada, abra as pernas. 1, 2, 3.